Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 37 e a expressão de hoje é... Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana voltou de Shizuoka para Tóquio e está contando para a senhora que toma conta do dormitório sobre a sua viagem. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 37. A expressão de hoje é... Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi. 旅行はどうだった? 富士山を見たり、お寿司を食べたりしました。楽しかったです。 それは良かったわね。 Agora vamos estudar o diálogo. A senhora pergunta para Ana. 旅行はどうだった? Como foi a sua viagem? 旅行 significa viagem. わ é a partícula que indica o tópico. Do é como. É uma palavra interrogativa usada para se perguntar à pessoa que escuta como coisas são ou o que a pessoa pretende fazer. Datta é a forma casual de desta, que encerra uma sentença no passado. Trata-se de uma pergunta, por isso, essa sentença é pronunciada com uma entonação ascendente. Vamos praticar. Ryoku wa dou datta? E a Ana responde. Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi, ou vi o Monte Fuji, comi sushi, etc. Essa é a nossa expressão de hoje. Nessa frase, tari foi usado duas vezes. Você está atenta. Tari é usado para citar exemplos de um conjunto de ações. Neste caso... A Ana citou dois exemplos. Ela viu o Monte Fuji e comeu sushi, dentre outras coisas que fez em Shizuoka. Entendi. Fuji-san é Monte Fuji. O é uma partícula que indica objeto de uma ação. O verbo mimasu é ver. Sua forma ta é mita. Caso o sujeito seja eu, vi. Acrescenta-se ri e se diz... Mitari. Entendi. Então colocamos ri depois de mita, que significa vi, viu, vimos, viram, e dizemos mitari. Muito bem. É o mesmo que... O sushi o tabetari. O sushi. É sushi. Um bolinho de arroz com um pouco de vinagre coberto, geralmente com um pedaço de peixe cru. O honorífico o, antes de sushi, deixa a palavra mais polida. A partícula seguinte, o, indica o objeto de uma ação. Tabetari consiste da forma ta do verbo tabemasu, comer, que é tabeta. Caso o sujeito seja eu, comi. E ri. Shimashita é a forma passada de shimasu, fazer. Agora vamos ouvir mais uma vez a sentença de hoje. Fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi. Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. E a Ana continua dizendo. Tanoshikatta desu. Foi divertido. Tanoshikatta. É, foi divertido. É a forma passada do adjetivo. Tanoshii. Divertido, agradável. Desu. Encerra uma sentença de modo polido. E a senhora do dormitório responde. Sore wa yokatta wa ne. Isso é bom, ou literalmente, isso foi bom. Sore significa isso. Neste caso, se refere a algo que a pessoa que escuta acabou de ouvir da pessoa que falou. Wa indica o tópico. Yokatta é foi bom. É a forma passada do adjetivo i, bom. Wa em wa ne é usado por mulheres para deixar a sua fala mais suave. É geralmente usado por mulheres mais velhas. Ne é uma partícula usada ao fim de uma sentença para demonstrar empatia em relação àquilo que a pessoa que escuta acabou de ouvir da outra pessoa. Caso quem escuta seja um homem, depois, quando ele responde, ele não usa wa. Essa mesma frase seria dita deste modo por um homem. それはよかったね。 Ou seja, tanto homens como mulheres podem dizer それはよかったね。 Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Gostaria de aprender mais sobre como mencionar exemplos usando tari. Vamos pedir que a professora nos explique. 私が教えましょう。 E a professora diz, quando são citados dois ou três exemplos de um conjunto de ações, usam-se verbos na forma ta, seguidos de ri, depois de cada verbo na forma ta de maneira sucessiva. Ao final, acrescenta-se します, fazer, しました. Caso o sujeito seja eu, fiz, ou したいです, querer fazer. Por exemplo, a Ana fez muitas coisas em Shizuoka. Dentre elas, a Ana escolheu citar como exemplos que viu o Monte Fuji e que comeu sushi, enquanto conversava com a senhora do dormitório. Falando do Monte Fuji, ela usa a forma tá do verbo mimasu, ver, que é mita, e acrescenta ri, dizendo mitari. Falando de sushi, ela usa a forma tá de tabemasu, comer, que é tabeta, com ri, dizendo tabetari. De maneira conjunta, fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi é Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. A Ana fez tais ações e muitas outras em sua viagem. Usando tari para citar coisas que você faz ou fez, você sugere que faz ou fez outras também. Tari possui outra função. Usando-se tari para citar ações opostas, pode-se dizer que se faz algo repetidamente. Por exemplo, eu vou e volto várias vezes é itari kitari shimasu. Eu ligo e desligo repetidamente é tsuketari keshitari shimasu. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. O tema de hoje é cansaço. Reto reto. Reto reto. Quem diz isso deve estar bem cansado. Reto reto. É uma expressão usada quando se sente cansado e muito fraco. Essa expressão pode ser usada, por exemplo, se você estiver cansado depois de uma longa viagem. Kta-kta. A expressão kta-kta é usada quando se sente exausto ou com total falta de energia. Ela também pode ser usada quando alguém cozinha algo até que fique sem forma ou pastoso. Aprender essas expressões está me deixando cansada. Só mais uma. Guttari. Guttari. Indica que alguém perdeu suas forças por causa de cansaço ou doença. Você pode dizer que está guttari por causa de uma febre alta. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Comprei um pacote de bolachas de chá verde como um presente de Shizuoka para a senhora do dormitório. Não foi fácil escolher. Tinha balas de chá, chocolate com sabor de chá e muitas outras coisas. Os japoneses dão o seu melhor para criar lembrancinhas. Este é o fim da lição 37. A expressão de hoje foi Fuji-san o mitari, o sushi o tabetari shimashita. Fiz coisas como ver o Monte Fuji e comer sushi. Na próxima lição, algo incomum vai acontecer com a Ana, que está sempre muito saudável. O que será? Até a próxima lição.